Aplauso ao idólatra mero, infeliz, um derrotado, invencível. Eu sigo, persigo, insisto, me apagam no brilho, me iluminam de negro, me rendo, delírio, aplauso aos bravos, aos fracos, por cima dos saltos, os altos e baixos da vida. Quem sofre, quem grita, intrigas, mentiras, cartilha esquecida. Na guerra, por terra, dentro, afora, nos ares, tipo gaivota, sobre asas e revolta. Sorria, hipócrita, lágrimas que jamais voltam, me esqueço, sofrem, choram na luta injusta, rebelde e bruta, de alma exclusa, de corpo medusa. Viro pedra que espera, se me joga faz cratera, vaza sangue e pecado na carne, na pele do astro. Fracasso vencido, guerreiro esquecido, hipócrita aplaudido, de pé a ralé, pra morrer como Zé. Se me vê, festeja, quando saio a pedreja, se cresça. Elogio te faz feliz, tipo água e chafariz. O que me diz? Me pergunta, me afronta. Vou da boca aos pés e planta, enraizado na garganta. O grito da esperança me espanca a intolerância, me incentiva uma criança ingênua e feliz. Verdadeira se diz que sofrem os guerreiros, herança de ouro. Herdeiro dos tolos, comerei seu miolo, vomitarei seu tesouro. Rastejam sob os pés, do 9 ao 10 é comum. Blá blá blá, zum zum zum. Se me fere, cicatriz. Implacável, invencível, como águas que devastam, como ventos que espalham, tipo animal feroz, no punho, raciocínio e voz, povoando o globo terrestre com praga e peste. Invencível no rap, aquele que segue, persegue, no frio te aquece. Rimas em chamas se derretem, lembram de mim, vermes, ratos, saiam dos esgotos. Eu tenho prata e ouro, lavagem é pros porcos insignificantes, coadjuvantes, um gatilho, uma flor, por ódio ou por amor. Testemunhas da batalha, ameaça que se cala, tão muda como o vento, as vozes do silêncio, as vozes do silêncio, as vozes do silêncio. Eu paro e penso, eu paro e penso, paro e penso. Não pare de lutar, nunca pare de lutar, não desista, não tema. O teu Deus vão te honrar. Sei que o sol vai brilhar. Hoje o sol vai brilhar. Já é tempo de guerrear, mas não pare de lutar. Tipo inseto rastejando no farelo, os meus passos pesoteia o meu ego. Com Cristo eu sigo, persisto e não desisto. Eu sigo na plateia dos calados. Eu vejo o palco no fim do espetáculo. Podem rir, olha eu aqui, tá de volta o novo astro. Contrariando as estatísticas do fracasso. Fracasso. Em verso solitário, sem sorriso, sem aplauso. Em meias esmeraldas, por cobiça eles matam. Eu sirvo a Cristo, em graça, por rosas ou por armas. Pelo fim do sofrimento, em meio a tempestade, trovoadas e ventos. Oculto em tristes almas, as vozes do silêncio. Oculto em tristes almas, as vozes do silêncio. Eu paro, paro e penso, penso. Eu paro, paro e penso, penso, penso. Não pare de lutar, nunca pare de lutar. Não desista, não temas, o teu Deus vão te honrar. Sei que o sol vai brilhar, hoje o sol vai brilhar. Já é tempo de guerrear, mas não pare de lutar. Não pare de lutar, nunca pare de lutar. Não desista, não temas, o teu Deus vão te honrar. Sei que o sol vai brilhar, hoje o sol vai brilhar. Já é tempo de guerrear, mas não pare de lutar. Os vozes do silêncio.